deixando a gostosona. É nesse sentido ofendida. É que na cama você nunca fez o que me fez a rapariga. Mesmo a raiz e paixão safada, uma nova história. Sofra daí que eu canto daqui. Lava a boca antes de falar. Ela só tá fazendo seu papel. Eu não casei com a boneca, não. Tem que valer a lua de mel. O que adianta ter corpinho bonito, sarado e na cama economizar? Se não cumpre seu papel de uma mulher, outras virão fazer o seu lugar. Tá se achando a gostosona, né? Tá se sentindo ofendida. É que na cama você nunca fez o que me fez a rapariga. Tá se achando a gostosona, né? Tá se sentindo ofendida. É que na cama você nunca fez o que me fez a rapariga. Meu parceiro Jacques Larkins. Portal Tua Rocha. O que adianta ter corpinho bonito, sarado e na cama economizar? Se não compre seu papel de uma mulher, outras virão fazer o seu lugar. Tá se achando a gostosona, né? Tá se sentindo ofendida. É que na cama você nunca fez o que me fez a rapariga. Tá se achando a gostosona, né? Tá se sentindo ofendida. É que na cama você nunca fez o que me fez a rapariga. Meu parceiro Jacques Larkins. IT Divulgações, WR Divulgações.